que foi que aconteceu? Uma música popular brasileira. Quando eu tiver com a minha conta cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. E lá você vai ser rainha de um reino simples, mas que o rei te ama. Te faz cafuné, leva café na cama, escreve poemas, te faz sonhar. E você vai se apaixonar pela tranquilidade que é costumeira, pela brisa leve, livre e passageira, fica de bobeira à luz do luar. Eu vou fazer de tudo pra que esse reino se torne verdade. Só mais uma dose pra eu tomar coragem, te pegar no braço, te levar pra lá. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Você sabe que eu sou seu, mesmo chegando tarde, discretamente na tranquila, sem alarde, cheirando cangote, movimentos calculados. Te trago mais pra perto sem entender o recado. Quando os raios da manhã dão bom dia ao casal, te acaricio no swing na moral. Ofereço essa vida se quiser a partir de agora. Passa a régua que com ela eu vou embora. Quando eu tiver com a minha conta cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça, te levo pra ser dona do meu barracão. Quando eu tiver com a minha cuca cheia de cachaça, te arranco dessa roda, te ganho na raça.